solidão quiser vir dominar seus dias. Quando você vê que está distante a alegria, quando o sol se apagar sobre o seu horizonte, chame Jesus Cristo pra ficar contigo. Quando o brilho dos teus olhos se tornarem noites, quando suas amizades forem seus açoites, quando você ver que a luz se transformou em trevas, chame Jesus Cristo pra ficar contigo. Chame Jesus Cristo, que Ele tem, e então verás que Ele tem. Tem felicidade pra fazer mais rico o seu dia a dia. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você e te ajudar, ajudar a remar e atravessar as ondas do mar dessa vida. Jesus é o sol que brilha em sua estrada. Jesus ao seu lado, não te falta nada. Aparecer espantos pelo seu caminho, quando você sente medo de ficar sozinho, quando ver que já não há razões para viver, chame Jesus Cristo pra ficar contigo. Chame Jesus Cristo, que Ele vem, e então verás que Ele tem felicidade pra fazer mais rico o seu dia a dia. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você e te ajudar, ajudar a remar e atravessar as ondas do mar dessa vida. Jesus é o sol que brilha em sua estrada. Jesus ao seu lado, não te falta nada. Chame Jesus Cristo, que Ele vem, e então verás que Ele tem. Tem felicidade pra fazer mais rico o seu dia a dia. Chame Jesus Cristo pra ficar perto de você e te ajudar, ajudar a remar e atravessar as ondas do mar dessa vida. Jesus é o sol que brilha em sua estrada. Jesus ao seu lado, não te falta nada. Jesus é o sol que brilha em sua estrada. Jesus ao seu lado.